vezes você diz pra minha vida: não tem mais jeito, que já não suporta mais a dor no peito. Que grande dor! Eu também sofri assim, mas alguém olhou pra mim com um lindo gesto de amor. Ele me tirou da prova, ele me deu vida nova, e esse alguém é o Senhor. E ele corta os laços, derruba as muralhas, é castelo forte, é o Deus que não falha. Na terra e no céu, ele é fiel, ele é fiel. Se o mar está agitado, ele manda acalmar. Ele é o leão da tribo de Judá. O seu nome é Jesus. Morreu lá na cruz pra te salvar. Depois de conhecer a esse homem, sua vida vai mudar. Com ele, ao invés de sofrer, você vai cantar o hino da vitória. Ele é meigo, ele é sereno. Jesus morreu lá na cruz pra te salvar.